passo a passo no compasso eu caí, me levantei, me auto-reciclei. Hoje eu sei quem sou, o ódio, o amor em carne e osso, sem chance, família negro, Cosme versus Ana Jance. Quem vem da favela é preto no sapeca, levado da breca. Eu não sou pateta, vai me enxerga, me observa, bate meu retrato, vai ver que tem um monte igual a mim no coroado. Na liberdade ajuda a guarda na CO, o sol queimando o piche, o pastor de paletó. Só contradição do estilo europeu, a culturação de quem diz representar Deus. Fudeu, Morfeu, vê você cair no sono, mas Tupã tá aqui com nós, dando proteção pros mano. Antigamente aqui era uma joia, não tinha centopeia, não tinha lambisgoia. Mas hoje sofrimento vem de muitos pés de bicho, e eu aqui enfrentando as cinco chagas de Cristo. Não entro em igreja, nem em cemitério, não gosto de hospital, nem de necrotério. É por nada sangue bom, me sinto impotente ali. O cheiro de morte é forte na UTI. Os crentes se aproveitam, correm em cima igual carniça, pra converter você, os parentes, as vítimas. É certo ou errado, eu não sei, mas respeito cada um na sua pra fortalecer o peito. 2002, esse ano aí foi foda. Aqui deixaram espinhos, daqui levaram as rosas. Eu vi a mãe dos tolos, vi o cão de bota, ouvi o que não queria da boca de Zé Borroca. Ei, hoje o negro louco, o que que há? Quebraram suas asas, cê vai parar de voar. Na terra do nunca, eu que sempre quis ser Peter Pan, não pude socorrer minha mãe nem o Ayan, nem o Miruca, é, nem Raiz Francisco. O libriano louco da favela virou Cisco. Cadê meus planos? Cadê meus sonhos? Perder quatro pessoas é foda, é menos de um ano fracassado, nego. Eu nem sei se é isso mesmo, só lembro do moleque bom de bola correndo no aterro. Eu queria ser aquela bala pra desviar-me dele, ou seu anjo da guarda, seu escudo, seu colete. Quando aquele alguém que você ama se despede, a sensibilidade vem que vem a flor da pele. Eu penso em perdoar quem me traiu, penso em levantar um verme que caiu. Tenso, meu coração virou refém, vejo um comunista confuso dizendo amém. Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer nos derrubar? Vai ter que lutar, ser mesmo de rocha. Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer nos derrubar? Vai ter que lutar, ser mesmo de rocha. Por que pedir a paz? Se borroca vem com guerra. Tem nada não, quem sobe também desce a serra. Tem nada não, cê conhece careca, apelido de infância. Moleque bom de bola, ó, no break bom de dança. Pra alguns eu trago bonança, pra outros tempestade. Pra alguns isso é uma grande mentira, pra outros uma grande verdade. Mas certamente eu não sou aquele que foi justamente crucificado. Talvez eu seja o ladrão do lado, igualmente crucificado. Porque roubei a consciência de uma pá de ser humano. Porque ofereci a flor pro moleque que tava trepado com cano. Porque na hora do choro não contive as lágrimas, porque na hora do ódio eu tentei manter a calma. Só que o ódio negro é foda, descontrola, toma conta. A paciência é rara feita, a respiração é feita a sonda. Quer sondar minha história, compadre? Então segue em frente, cê vai chorar, vai sorrir, só não vai ficar indiferente. Cê conhece meu pai, cê conhece meus filhos, cê conhece a Laura, conhece o Lênio, o Estes Filho. Cê conhece a ideia do sofrimento, a vitória. Cê conhece a inveja que fez tocaia na estrada da glória. Aí, irmão, segura a atenção, que o coração é o elo pra vida. Professor pra aluno rebelde, não pode perder pra questão de ferida. Várias vidas são parecidas, né não? A minha e a sua, os guerreiros que não se venderam ao dinheiro sujo do governo Lula. Correria, eu sei, foi uma pá, ninguém pode negar. sem dinheiro, sem porra nenhuma, organiza daqui, organiza de lá. Logo eu que ficava filmando, fui me aproximando e virei quilombola. Na alegria e no sofrimento eu fui aprendendo o valor da história, guerreiro. Levante a cabeça, guerreiro, enxugue a lágrima. 20 anos não são 20 dias de correria no peito e na raça. Resistência, meu comandante, eu aprendi com Dona Nhazinha. Com a Jajara, voz centenária, só de falar, ó, arrepia. Lembro da casa de Taipa em São José, de todo o afeto. Cuxibé, café com farinha, amor e carinho pra filhos e netos. Mas o importante é que a gente tá aqui de pé. Sente o pulso, comunista que boia e odeia, porque Lomba é motivo de orgulho. Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer nos derrubar? Vai ter que lutar, ser mesmo de rocha. Quem vai querer nos derrubar? Quem vai querer?